Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Seu nome era esse porque sua mãe havia feito para ela um capuz vermelho. Um certo dia, sua mãe preparou alguns doces e pediu a Chapeuzinho Vermelho para levá-los à avó, que morava do outro lado do bosque. A avó de Chapeuzinho Vermelho estava um pouco doente. Sua mãe avisou-lhe: "Não pare nem converse com estranhos no caminho. É muito perigoso." Quando muito feliz atravessava o bosque, a menina encontrou o lobo. O lobo teve vontade de comê-la, mas não teve coragem porque havia caçadores por perto. O lobo perguntou a Chapeuzinho Vermelho: "Para onde vai a linda menina?" A menina, com toda a inocência, respondeu: "Vou visitar a minha avó, que está doente, e levar esses deliciosos docinhos para ela." Chapeuzinho não sabia que era perigoso conversar com o lobo e disse-lhe: "A casa de minha avó é a primeira depois do bosque." O lobo, fazendo-se de bonzinho, falou: "Se quiser, acompanho você à casa de sua avó." Chapeuzinho agradeceu e não aceitou. O lobo pegou outro caminho e foi mais que depressa para a casa da avó de Chapeuzinho Vermelho. Chegando, bateu a porta. "Quem está aí?" perguntou a avó. "É sua neta, Chapeuzinho Vermelho", disse o lobo, imitando a voz da menina. A bondosa avó, que estava adoentada na cama, gritou: "Puxa a tranca que a porta se abrirá." O lobo então entrou, avançou sobre a pobre mulher e a devorou. Em seguida, se vestiu com as roupas da avó de Chapeuzinho Vermelho, trancou a porta e se deitou na cama. Ficou esperando o Chapeuzinho Vermelho chegar. Um pouco depois, Chapeuzinho Vermelho chega, batendo a porta. "Quem está aí?" perguntou o lobo, fingindo a voz. A menina estranhou a voz grossa, mas pensou que a avó estivesse resfriada. Respondeu: "É a sua neta, Chapeuzinho Vermelho. Vim trazer alguns doces que a mamãe mandou." "Puxe a tranca, que a porta se abrirá!" gritou o lobo. A porta se abriu e Chapeuzinho Vermelho entrou. Chapeuzinho Vermelho estranhou e perguntou: "Que olhos grandes são esses, vovó?" "É pra te ver melhor." "Que nariz grande é esse?" "É pra te cheirar melhor." "Que boca grande é essa?" "É pra te comer!" Dizendo estas palavras, o lobo saltou para cima de Chapeuzinho Vermelho, mas ela conseguiu escapar. Um caçador escutou os gritos e foi até lá. O lobo ainda tentou fugir, mas o caçador o matou. O caçador também abriu a barriga do lobo e tirou a vovó de dentro.